5 horas. Hora certa, Auto Posto Campo Herê. Troca de óleo e filtro, lubrificação, conveniência. Auto Posto Campo Herê é o amigo do motorista. No centro de Campo Herê, 3655-1109. Você ouve ZYJ807, 850 kHz, Rádio Atalaia, Campo Herê, Santa Catarina. Emissora afiliada da Rede Peperi. Feita pra você. Alegria da nossa gente. Open 2022. Teve coisa pra se esquecer, muita coisa pra superar. Aprendemos muito juntos e agora vamos recomeçar. Rede Peperi 2022 vai ser um ano pra sorrir e pra recomeçar. Aqui na Rede Peperi, um ano que começa bem, vai ser muito melhor a cada dia por aqui na Rede Peperi. Rádio Atalaia, AM 850. 850. Próxima atração da Atalaia. JR Veículos anuncia Desperta Atalaia. JR Veículos compra, vende, troca e financia veículos e utilitários, novos e seminovos, de todas as marcas e modelos. Precisa trocar o seu carro ou comprar um novo? Passe na JR Veículos e faça um bom negócio com o Josias. Carros de procedência garantida e ótimos preços, na rua Coronel Bertazzo, 2194, Centro de Campare. Ligue 3655-1450. Rádio Atalaia apresenta Desperta Atalaia. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Alô você, bom dia, bom dia. Está no ar o Desperta Atalaia deste domingo, hoje 9 de janeiro, ano 2022. Eu sou o seu amigo Nilson Risso. E te faço companhia até às 7 da manhã com música, informação, alegria, a descontração no seu rádio. Informação Sicoobi Original. A previsão é de sol quente no Nordeste e frio no sul do país. O agro brasileiro não é para amador, não. Enquanto no Centro-Oeste a soja pede tecnologia, no Norte o gado pede investimento. No Sul o milho e no Nordeste a pimenta do reino pedem custeio. No Sudeste o café pede irrigação. Soluções do Sicoobi para o agronegócio. Só quem nasceu no agro entende do seu negócio. Saiba mais em sicoobi.com.br. Sicoobi, faça parte.